final do corredor polonês da inclusão. Ganhei meu moletom azul com numeração, fundamentado no forte apelo da mídia. O juiz me deu 3 medidas, só ser educativa, sou mais novo, menor da fundação casa. Outra vítima da data comemorativa fabricada. O marketing agressivo foi injetando materialismo até eu ser apreendido. Por latrocínio me convidou pra conhecer o novo nome, a nova pintura da fé bem criada na ditadura. Conhecer os funcionários selecionados e adestrados pra ver adolescente como lixo não reciclável. Trabalho pedagógico vai me graduar pra eu rajar o agente quando ele sair pra almoçar. Simultânea direção pondo no cu. Meus 7000 mensais absorvo técnicas de corre nas oficinas culturais com internado sonhando com iPhone 5. Agora quero estouro no 33 e chapar de absinto. Seu criminoso mais temido do estado. O que esquadrão de elite põe máscara pra pegar o caso? Toda versão Tim de Tay de Morla, Santi de Tarama, Bang Kong, Rei Dex, Drapachim. Quanto futuro genocida, curte parque temático. Futuro da na sua apodrece no playground do diabo. Vem brincar comigo no playground do diabo. Aprender a matar a polícia, burlar segurança de abastado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Conclui o curso primário pra adulto condenado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Aprender a matar a polícia, burlar segurança de abastado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Conclui o curso primário pra adulto condenado. Quando invadi a sala de projeção do Cinemark pra catar a bilheteria da manhã e da tarde, quem deveria encabeçar a lista dos procurados é quem tinha que me libertar regenerado. Ficar de cueca na tranca foi muito didático, tanto quanto ficar o dia inteiro em pé algemado. No pátio aprendi que sem amar repercussão autorizava um carandiru mirim. Na fundação quem me rotula como um monstro sem recuperação devia ir na matinê, meu, que o filho chama de diversão. Tenho muito menos potencial marginal do que o riquinho na hidropônica. Fala cristal, incorrigível é quem olha pra grade amarela e não vê que a cura do Parkinson, Alzheimer, tá atrás dela. Adolescente infrator é o voz expiatório do Brasil, mas só 0,5% tá preso por latrocínio. 18 mil pulsatinha te espancar é os governantes da nação por corromper menor em centro de correção. O Senai concurso pra Baby Eagle ponto 30 matou minha meta ingênua de scooter e PS Vita. Coqueiro, se eu pular o muro de 7 metros, a Silver Point vai rasgar seus órgãos e milésimos. Vou te mostrar o autêntico ressocializado pelos Norman Bates do Choquinho no playground do diabo. Vem brincar comigo no playground do diabo. Aprender a matar a polícia, brular segurança de abastado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Conclui o curso primário pra adulto condenado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Aprender a matar a polícia, brular segurança de abastado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Conclui o curso primário pra adulto condenado. No nosso Magic Kingdom não existe alegria. A média é de 3 menores espancados por dia. Assim que as comissões saem sem dar flagrante, é porrada e bicuda até. Eu me já sangue quando for pedir injeção letal. Se lembrem que o Brasil já tem pena de morte pra adolescente igual em Manaus. É só preparar a filmadora pra gravar PM baleando menor. A queima-roupa o prêmio por confiar no governo terrorista é ter que se despir da revista intimar. Usa boa fé popular dos renegados do Brasil pra pôr a juventude pobre no cárcere juvenil. Se não me quer quadrando, sua loja de conveniência, não trabalhe pela minha reincidência. Peço apenas severa pra quem me dá artilharia. Kiko mini ferimento fatal em dono de pizzaria. O tumor nacional não tá internado na carceragem. Tá vendo o índice Dow Jones na poltrona de massagem. Não menor carente que desperdiça 80 bilhões com óbito prematuro em fielas e pavilhões. Ele merecia chumbo, execração, linchamento se voasse com avião da FAB pra casamento. Salve Madiba, seu raciocínio é válido pra julgar um país só conhecendo dos playgrounds do diabo. Vem brincar comigo no playground do diabo. Aprender a matar a polícia, brular segurança de abastado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Conclui o curso primário pra adulto condenado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Aprender a matar a polícia, brular segurança de abastado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Conclui